Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Em 1 Reis, capítulo 3, eu leio a partir do versículo de número 16. O título deste parágrafo é: Salomão julga a causa de duas mulheres. Então vieram duas prostitutas ao rei, a saber, o rei Salomão, e se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz a um filho. O terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços e ao seu filho morto deitou-se nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho e o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz, este que vive é meu filho e o teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes, preste atenção, o menino, isso é importante, vivo. E dai a metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. E disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo. E por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não mateis, porque esta é a sua mãe. Aleluia. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram um profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Graças a Deus. Eu li a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 28. A palavra de Deus em Gênesis 3:15 diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira profecia messiânica da Bíblia, a primeira menção ao Filho de Deus, pois ele é a semente da mulher que haveria de pisar na cabeça da velha serpente Satanás. Há uma inimizade que foi determinada no mundo espiritual. Eu gostaria que você pensasse que Satanás, embora ele possa te dizer que é seu amigo, que possa se passar por amigo, ele é mau e é teu inimigo, você entende isso? Ele não quer o teu bem, ele não quer o bem da tua família, ele não quer ver você bem e não ver você em paz, porque ele é como aquele que semeia um joio em meio ao trigo. Ele é aquele que é a escória da prata, ele é aquele que é o céu onde havia doçura. Ele é como fumaça nos olhos e como vinagre nos dentes. Esse é o papel de Satanás. Capítulo 3 de 1 Reis começa declarando que Salomão havia subido até Gibeão, uma cidade cerca de 5 quilômetros de Jerusalém, e ele estava oferecendo um sacrifício no monte a Deus, ele estava adorando. Um adorador é algo que agrada o coração de Deus. Ele estava buscando ao Senhor. O seu pai, Davi, havia pouco tempo morrido, e ele ainda inexperiente, um jovem, mas havia um desejo no coração dele de servir ao Deus de Israel. Você está ouvindo? Diz então que ele oferece sacrifício, ele vai dormir à noite, e diz, no meio da noite, o Espírito Santo visita através de um sonho. E o Espírito indaga a Salomão e diz, pegue o que queres que eu te dê. E Salomão, em sonho, responde a Deus e diz, Senhor, quão grande é o teu povo, aleluia. E eu me sinto na responsabilidade tremenda, eu me sinto como Salomão quando subo no altar, porque um povo que chega na casa de Deus, esperando uma resposta, um sim ou não, espera uma posição, ele espera paz onde não gera paz, e eu me sinto com o mesmo peso que Salomão sentiu naquela noite, uma responsabilidade. Você está ouvindo? E ele diz para o Senhor, Senhor, eu te peço, pois grande é a responsabilidade de conduzir o teu povo, de saber julgar corretamente as questões, porque é um povo eleito, um povo que tu chamaste. E quem sou eu, Deus? E quem sou eu? Como diz a palavra, que ele olha com atenção para aqueles que são humildes, ele olha com olhar de amor, de dedicação, Senhor, você está me ouvindo? E ele pede competência para julgar o povo de Deus. Senhor, me dá sabedoria, me enche do teu espírito para que eu possa conduzir o teu povo com sabedoria. Diz a palavra que o Senhor olhou com carinho para o pedido de Salomão. Pois bem, ele olha o pedido de Salomão e responde, e diz, como não pediste prata e ouro, que seria o primeiro pedido de qualquer pessoa, riqueza, não pedisse morte dos teus inimigos, você está ouvindo? Cuidado com as suas orações. Cuidado com o que você pede. Eu vejo homens que um dia estiveram na casa de Deus, pediram riquezas e se afastaram. Eu conheço homens que tinham espírito vingativo no coração e não entenderam a palavra de Deus que diz que minha é a vingança. Quando Deus fala sobre vingança, ele não fala que você deve levantar a espada. Haja visto que ele disse para Pedro, guarda a tua espada, pois aquele que levanta a espada convém que pela espada morra. Mas se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, pois assim amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Você está ouvindo? Pois bem, Deus concede o pedido de Salomão e ainda diz, como não pediste a morte dos teus inimigos e nem riquezas, eu darei a ti sabedoria, e que antes de ti homem nenhum houve, e depois de ti nenhum homem haverá a não ser aquele que viria em carne do céu, o Salomão celestial. Amém? Aleluia! Glórias a Deus, o todo sábio, o todo poderoso, aquele que sabedoria aprendeu com ele, porque quando ele criava a natureza, quando ele formava o homem, quando ele criava as estrelas, o universo, diz que a sabedoria olhava e aplaudia a obra do Criador, o Salomão celestial. Pois bem, Salomão recebe a sabedoria de Deus e Deus diz que também irei te prosperar e não haverá homem que possa ser tão próspero como tu. Diz que na época de Salomão havia tanta prata em Israel que não tinha valor. Você está ouvindo? Tanta prata que não tinha valor. Então, Salomão, ele volta para Jerusalém, ele faz uma celebração juntamente com a sua corte, e ele começa a viver o seu reinado. E aqui nós chegamos no texto, e eu gostaria de tirar desse texto o tema da minha mensagem. E o tema da minha mensagem é a espada do Espírito. A espada do Espírito. Eu introduzi a palavra até aqui, mas eu gostaria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, e vamos pedir que Deus fale conosco pela palavra. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos essa noite, Senhor, que tu fales conosco pela tua santa palavra. Ó Deus, como Salomão pediu aquela noite sabedoria para que pudesse conduzir o teu povo, assim, Pai, nós te pedimos que nesta noite venha sabedoria sobre a nossa mente, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito e só pode entendê-las espiritualmente. Assim, Deus, derrama sabedoria celestial sobre as nossas vidas. Usa, Senhor, o pregador para que possa pregar segundo o teu desígnio. Senhor, da mesma maneira, unja esta mulher, unja este homem, unja esta jovem, para que possa receber esta palavra impregnada de virtude e poder, e que ela possa, Senhor, ser a verdade e a vida para o nosso caminho. Assim fala conosco, pelo teu Santo Espírito, e todos disseram amém, amém, e graças a Deus. A espada do Espírito. E aqui eu começo a entrar no texto da palavra de Deus. Diz que então Salomão está sentado na corte de julgar, ele como rei, e diz que apareceram, preste atenção, duas prostitutas. Duas mulheres prostitutas. Você está ouvindo? A prostituta naquela época, ela é como atualmente é. As pessoas não têm muito empatia pelas prostitutas. Tanto é que elas vivem pelas ruas da vida. São objetos utilizáveis para homens fracassados, você está ouvindo? Homens que não conseguem conter a sua bestialidade, você está ouvindo? Homens que dão valor à carne e não ao espírito. Diz que essas mulheres prostitutas vieram ao rei. E a palavra de Deus diz que as duas moravam juntas. Eu não sei se elas eram irmãs, mas é muito comum, às vezes, em uma família desestruturada, acontecer de uma irmã seguir outro caminho da outra irmã, pela própria instabilidade da família, você está ouvindo? Uma família que não funciona, uma família que não está estruturada. Embora a palavra de Deus não fale que elas sejam irmãs, eu posso dizer que pelo menos profissionalmente elas eram irmãs. Em matéria de rejeição, as duas eram irmãs. Em matéria de exclusão espiritual, elas eram irmãs. Porque a palavra de Deus era categórica e dizia que não devia ter em Israel prostitutas, pessoas que se vendessem em seu corpo para ter dinheiro. A palavra de Deus, ela sempre fala de uma maneira dura contra as prostitutas. Dizem que elas são como uma cisterna profunda, a mulher estranha é como uma cova apertada, e ai de quem cair nela. É laço, é embaraço para a vida de quem se achar nela, seja para o homem solteiro, seja para o homem casado. Aqui a palavra de Deus diz que elas chegaram diante do rei. Elas moravam em uma casa, talvez uma casa em que pudessem fazer o seu serviço, vender o seu corpo. Você está ouvindo? Se prostituir, ganhar o pão do dia a dia se vendendo. Diz então a palavra de Deus que aconteceu algo. As duas mulheres ficaram grávidas, elas chegam com essa petição, a primeira falando. E ela diz, olha, meu senhor, rei Salomão, esta mulher que está aqui comigo, e esta mulher estava com um filho no colo, ela embalava uma criança no colo, esta mulher que está aqui comigo, nós estávamos morando na mesma casa, nós morávamos juntos, eu creio que elas adquiriram filhos de um relacionamento incestuoso, elas eram prostitutas, literalmente elas estavam ou geraram os chamados filhos, você me entende? Literalmente. Diz que as duas geraram filhos, no mesmo tempo, praticamente no mesmo dia. Talvez no mesmo pai, sei lá. Ou quantos homens passaram naquela casa? Bastardos. Filhos que iam nascer sem pai, sem família. Tudo na vida daquelas mulheres era um desgraça. Se você tentar abrir um pouco a sua mente, você vai ver que havia uma família desestruturada, a vida não foi boa com ela. Ou talvez pela própria dureza de coração, pela própria pelo próprio clamor da vida fácil, sei lá. Eu só sei que a vida estava trazendo uma colheita maldita. Porque, querido, eu tenho absoluta certeza que essas meninas novas que ficam assim aguçadas pelo dinheiro que a prostituição gera, eu tenho absoluta certeza que elas não são felizes. Alguém concorda comigo? Elas não são felizes porque quando elas estão olhando para o espelho, elas seriam uma das piores das mulheres. Assim também é o homem, porque hoje tem os prostitutos, tem as prostitutas e tem os prostitutos, né? Rapazes de programa. Então ela diz, esta mulher, preste atenção que ela não chama amiga, ela não chama a minha parceira, elas moravam juntas, mas agora elas estão em guerra. E diz a palavra de Deus que ela declara, meu rei, esta mulher que está com essa criança, eu tive um filho e 3 dias depois também ela teve o seu filho. E ela dormindo, rolou por sobre o filho e o filho sufocado, morreu. Então ela astutamente pegou o seu filho morto, com muito cuidado, chegou perto da minha cama e assim avidamente trocou a criança morta, colocou perto de mim, sorrateiramente ela se apossou da minha criança. Pois bem, rei, eu não sabia que o filho que ela carrega é meu filho. Pois quando eu acordei na madrugada para cheirar minha criança, aleluia, para embalar meu filho. Porque, meu rei, vou te falar a verdade, até agora minha vida foi pura desgraça. Eu não tenho família porque meu pai não quer me ver, a minha mãe não quer me ver. Talvez só essa minha irmã aqui. Os meus parentes olham para mim com olhar de desprezo, porque eu sou uma prostituta. Eu não tenho família. Mas o Senhor me gerou algo. Ele me gerou uma família, um filho. Você está ouvindo? Mas essa mulher, sorrateiramente, o que a vida me trouxe de felicidade agora, pois eu passei a vida inteira infeliz, usado, mas agora eu olhava para aquela criança e quando ela mamava em mim, eu me sentia uma verdadeira mulher, não como os homens que me usavam. Aquela criança que amamentava era um amor verdadeiro e eu amava verdadeiramente ela. Você está ouvindo? Havia um laço de amor, havia um fio de esperança. Mas esta mulher que está com esta criança, ela arrancou a minha felicidade, pois ela arrancou do meu seio um filho amado. E quando eu acordei de madrugada, eu senti que não havia respiração, meu coração se quebrou em pedaços. Ele estava parado, eu senti que o peito dele não se movia. Você está ouvindo? Pois bem, o peito dele não se movia. Eu tive que assimilar aquele golpe terrível de desgraça. Ou seja, minha vida foi uma pura desgraça e o único lampejo de felicidade agora cai por terra. Poucos dias depois de eu ter sido mãe, achado alguém que eu pudesse amar. Imediatamente aquela mulher que estava com o filho no colo, ela disse, não, esse filho é meu, o morto é seu. Eu penso que aquela mulher passou a madrugada, o restinho de madrugada perto de clarear o dia, imaginando, abraçando aquela criança morta, pensando nas poucas horas que aquela criança estaria numa sepultura e ela novamente sozinha. Mas ela acusava a sua irmã de profissão e dizia para ela que essa criança é minha, porque quando o dia foi amanhecendo, aleluia, glórias a Deus, ela observa a criança e uma mãe sabe, a mãe percebe, ela olha aquela outra, ela chorando com a criança no colo, ela vê aquela outra mamando, mas ela se aproxima, ela vê que é o jeito da criança pegar, o tipo de olhar, aqueles detalhes que só uma mãe pode perceber. E mãe percebe, querido. Mãe percebe quando o filho está triste, quando ele está desolado, quando ele está com algum problema. E ela observa bem e diz, mas esse esse é meu filho e esse daqui é o filho dela. Eu puni ele. Embora uma criança recém-nascida é muito difícil reconhecer. Ela disse, rei, esta mulher me roubou meu filho. Ela me roubou a minha esperança. Ela me roubou o único resquício de felicidade que a vida preparou para mim. Está ouvindo isso? E a briga começa diante do rei. O filho é meu. E a outra diz, não, o filho é meu. O morto é seu e o vivo é meu. A outra dizia, não, o morto é seu e o vivo é meu. O rei Salomão, ele observa o caso, aleluia. Ele observa a briga entre as mulheres e ele pede, traga-me uma espada. Traga-me uma espada, traga-me uma espada, traga uma espada. E todos observavam qual seria a ação daquele filho de Davi, o Salomão. E aqui eu quero parar, querido, para você observar a tipologia, os tipos de cada coisa que representa estas mulheres e o próprio rei Salomão. Eu posso dizer para você que essa mulher que está com um filho no colo e que havia planejado um golpe para ter o que ela queria é a própria essência do mal. Eu posso chamar essa mulher de Satanás, pois é aquela que anda ao lado do homem, aquela que parece que é amigo do homem, aquela que parece que curte e está na hora do prazer com o homem, você está ouvindo, aquela que compartilha as festas, as noitadas, as bebidas. Você está ouvindo isso? As orgias? Aquela que sai com a outra para se banhar? É como o Satanás, o príncipe do mal que aparentemente está do teu lado, ele está com você quando você está bebendo, ele está com você quando você está se drogando, ele está com você quando você está prostituindo, ele curte a vida com você, você está ouvindo isso? Ele curte tudo de bom. Ha! Mas, no dia da ressaca, no dia da crise da abstinência, no dia que você se torna o pior dos homens, a pior das mulheres, você vai observar que a tua felicidade está com ele. Aleluia. Você está ouvindo isso? Quando você está caído na rua da amargura, é porque ele está com a tua felicidade no colo. A outra mulher, a que estava injustiçada, representa eu e você. Porque representa aquele que, por toda a vida, andou aliançado com o pecado. Você sempre andou com a sua irmã chamada prostituição, adultério. Você sempre andou com a sua irmã chamada bebedeira, mentira, fofoca, intriga. Você está ouvindo isso? Você sempre andou com a sua irmã chamada deslealdade, maldade, inveja. Você está ouvindo? Você sempre andou com ela. Mas havia algo no coração daquela mulher, um desejo de achar uma felicidade. É como o teu coração, alguém que deseja felicidade na sua vida, alguém que deseja uma família, alguém que deseja algo de bom do Senhor. Então aquela mulher representa eu e você. Estava tudo bem, você está ouvindo? Estava tudo bem. Enquanto você estava no mundo, enquanto você vivia absolutamente, enquanto você vivia em caminhos errados, enquanto você vivia com os amigos que te levavam para as farras, para as bebedeiras, ela era sempre a sua amiga. Mas um dia que você mudou de postura, que você percebeu e disse, eu preciso agora viver honradamente, eu quero uma família, eu quero viver uma família honrada, eu quero largar dessa vida, eu quero parar com isso que eu estou fazendo, ela vai querer te roubar. Ela vai querer arrancar o que você tem. Você está ouvindo isso? Ela arrancou o que ela tinha. E disse, Salomão, traga-me uma espada. Aleluia. Eu penso que a corte ficou toda pasmada. Todos os soldados, os conselheiros de Salomão, eu penso que a mãe verdadeira ficou com o coração compungido. Uma espada? Uma espada? Uma espada? Uma espada? O que tu vai fazer com essa espada? Diz então que trouxeram uma espada. Aleluia. E aqui, eu quero que você entenda que a Bíblia tudo tem um sentido espiritual. Salomão representa um Salomão superior, um Salomão celestial. A espada representa a palavra de Deus. E como diz em Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. É mais penetrante que espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e de espírito e das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Salomão representa o Cristo. Por que que ele representa, pastor, o Cristo? Porque ele é aquele que não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Você está ouvindo isso? João 3,17 diz, porque Deus enviou seu Filho no mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor tem falado e ele é para nós o defensor dos humildes, dos fracos, daqueles que estão prestes a ser apedrejado. Ele é chamado, ele é criticado como aquele que anda com os piores. E quem que é os piores? Você sabe quem que a Bíblia fala quem são os piores? Os publicanos, as prostitutas, os pecadores. Certa vez, Jesus foi condenado por estar à mesa entre prostitutas e publicanos. Jesus disse: eu vim para os doentes, não para os sãos. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor! Ele não vem para o arrogante de espírito, você está ouvindo? Ele não vem para você que é duro de coração. Ele vem para você que sabe que é sujo e precisa do lavar purificador da palavra de Deus. Aleluia! Pois bem, Salomão está sentado, mas simbolicamente é o Salomão celestial. O verbo que se fez carne. Aleluia! O bálsamo de Gileade que cura as feridas do coração. A brilhante estrela da manhã. Você está ouvindo isso? O Alfa e o Ômega. Ele se assenta na cadeira e diz: me traga uma espada. Aleluia. Mas sei que você vai fazer. O que se faz com uma espada? Alguém sabe? Dona de casa, o que você faz com uma faca? Alguém possa me dizer? Alguma dona de casa possa me dizer? O que você faz com uma faca? Pois bem, traga uma espada que eu vou cortar. Aleluia, glórias a Deus. E a espada está cortando o teu coração essa noite. Aleluia. Porque a espada do Espírito, ela mostra o que está dentro do coração. Você não percebe, mas há um sentido muito espiritual e muito profundo no que está acontecendo lá. Pastor, graças a Deus que Salomão não usou espada. Você sabe o final da história? Eu li para você. Porque ele disse aos que estavam perto: pega o menino, olha para você ver como o texto bíblico é maravilhoso. E diz: cortai-o vivo. Você está ouvindo? Não, não, ele não pediu para dar uma pancada na cabeça da criança para pelo menos ela desmaiar. Não. Para começar da virilha. Você está ouvindo isso, querido? Há uma espada espiritual que estava sendo utilizada. Salomão não usou espada, mas usou a espada do Espírito. A que procede do céu segundo a sabedoria de Deus. Pastor, mas ele não cortou, cortou? Sim. Você está louco, pastor? Você fumou crack antes de vir para o culto? Não vim? Não, estou bem, graças a Deus. Você leu o texto certinho? Li. Mas o texto não fala que Salomão usou espada. O texto não fala. Mas há coisas que estão além do texto. Você sabia disso? Há coisas que estão além do texto. Porque a palavra mata, mas o Espírito, aleluia, ele vivifica. Salomão não usou espada, pastor, usou? Sim, senhor, sim, senhora. Irmã, querida, Salomão usou espada. Ele disse, me traga uma espada. E naquele momento havia uma espada cortando dois corações. A espada do Espírito. E o Senhor investigou o teu coração esta noite. Ele está partindo o teu coração e Ele está sondando as profundezas do teu espírito. Ele está indo lá no fundo. Ele sabe o sentido da tua oração que você fez hoje. Certa vez uma pessoa disse para mim, ah, pastor, eu vou parar de dizimar porque eu não acredito no dízimo. Eu disse, pare mesmo, porque nada que você faz sem fé agrada ao Senhor. Mas eu disse, preste atenção, querido, porque o Senhor conhece a intenção do coração. A tua boca pode falar uma coisa, mas Deus conhece. Como diz em Daniel 2:22, Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas. Você está ouvindo isso? Pois bem, Salomão pega uma espada física, mas o Espírito Santo, ele vem com uma espada de dois gumes. Você está ouvindo? Dois gumes. E corta dois corações. Aquela que havia roubado a criança, estava com a criança no colo. E quando ela vê a sentença, o que o Espírito cortou no coração dela, viu arrogância, viu maldade, viu saborear uma vingança, uma arrogância, uma deslealdade. Ele olhou para o coração daquela mulher e viu ira, ódio, tantas coisas más. Mas a espada de dois gumes, ela corta em cima, ela corta embaixo. Ela resvalou no coração daquela que havia trazido a sentença. E diz que era uma prostituta, mas o Espírito achou algo que era capaz de transformar a vida daquela mulher. Amor, você está ouvindo isso? E sacrifício. Quando ele corta, ele acha amor e sacrifício. Eu vou te fazer uma pergunta, querido, uma coisa muito séria, guarda que eu vou te falar. Quantas vezes você veio na igreja? E quantas vezes você diz, ah, Deus, me atende. Eu vou te perguntar, você ama a tua família de verdade mesmo? Você ama ela profundamente? Quando a espada do Espírito corta, ela olha o que tem de verdade aí dentro. O que a espada cortou, ela achou coisas importantes para Deus. Porque às vezes a espada do Espírito vai cortar e vai achar no teu coração ambição disfarçada que você fala, ah, Deus, me traz uma vida de prosperidade. Mas talvez ele ache no teu coração algo que você queira se demonstrar diante dos outros, se impostar diante dos outros. Talvez você fale, ah, Deus, me faz justiça. Mas talvez você queira dar risada do teu inimigo que caiu no chão. Você está ouvindo isso? Eu creio que Deus está cortando o teu coração e que Ele possa achar coisas importantes para Ele. E o que é importante para Deus, ô pastor? Fala para mim. Santidade, misericórdia, compaixão, amor ao próximo, cuidado e desejo de uma família transformada, evangelismo, você está me entendendo? Amor pelos fracos, pelos perdidos, abnegação, que é negar a si. Porque a espada, ela corta e corta duro. Ela corta em cima e corta embaixo. Ela corta esquerda, ela corta direita. Quando vem a espada de Salomão, a espada do Salomão Celestial também está ali. Que traz uma lucidez tremenda à verdade do caso. Quando ele disse, parti a criança viva. Aquela que tinha um coração de mãe. Ela anteveu o choro da criança. Aleluia. Você imagina, querido, uma espada cortando a virilha de uma criança recém-nascida? O berro, o berro, o berro. os gritos de agonia até que não houvesse mais lágrimas, mas apenas sangue escorrendo. Corte a criança viva em duas partes e cada um fica com uma metade. Imediatamente a mulher diz: não, meu senhor, não, não, não. Deixa ficar com ela mesmo. Deixa ficar com ela mesmo. Você está entendendo isso? Você quer ter uma vitória na sua vida de verdade? Se não houver isso, querido, desejo autêntico, se não houver paixão no que você busca do Senhor, se não houver amor de verdade, se não houver sacrifício nessa família, não tem jeito de ter transformação. Eu vejo, eu estou cansado de ver pessoas que vêm para a igreja e acham que podem ficar de qualquer maneira, pode ter um relacionamento raso com o Senhor e acha que pode receber as vitórias. Isso é uma mentira que Satanás tem apregoado. Deus tem compromisso quem tem uma aliança com Ele. Aquele que tem um coração transformado. Aquele que fala: Senhor, eu não sou perfeito, mas sonda-me, transforma-me. Que você possa se arrepender hoje no teu coração. Então Salomão diz: dai para esta mulher, tira do colo dela, passa para outra. Essa é a verdadeira mãe, pois tem amor, está disposto a perder para que possa ter vida e vitória sobre a casa dela. Teu filho está no mundo, teu ministério está caído, está faltando unção, está faltando poder, está faltando milagre, está faltando a resposta sim do rei. Querido, precisa sacrificar. Tudo precisa de sacrifício. Precisa sacrificar, precisa buscar, precisa bater, precisa se humilhar, precisa mudar a atitude diante do rei dos reis. E Senhor do Senhor, você está ouvindo isso? Precisa estar disposto a quebrar as antigas alianças e fazer a única aliança que é forte e verdadeira, a eterna e nova aliança. Eu preciso encerrar. Da mesma maneira que Raabe, ela percebeu, ela entendeu o povo de Deus, que era um povo eleito, que era um povo em que o Espírito Santo estava. Também ela era uma prostituta. Mas o Espírito Santo tocou o coração dela. Tanto é que ela está na dependência do Senhor Jesus Cristo. Ela resolveu aliançar com o povo de Deus. Ela resolveu sacrificar aquela vida, aquele ganho fácil, aquela vida de dinheiro fácil, mas para viver dignamente no meio do povo de Deus. Ei, querido, quando o Espírito Santo vem na tua vida, a transformação nos maiores pecadores. Pastor, fala a verdade. Existem pessoas que vêm na igreja e ficam da mesma maneira? Realmente existe conversão aí? Não. Você está perdendo o seu tempo, me desculpe te dizer. Se você vem para a igreja e não cumpre a palavra de Deus, se você fica brincando, você está perdendo o seu tempo e eu preciso ser sincero. Você não tem direito de falar isso comigo. Direito eu não tenho, mas eu sou teu amigo para te dizer isso. Se você quer viver uma vida repleta de milagres, de prodígios e maravilhas, que a mão do rei possa estar estendida sobre a tua vida, aprenda a desenvolver um amor profundo no teu coração. Porque, querido, como diz o apóstolo Paulo, arraigados em amor, plantados e arraigados em amor. Há uma lei no mundo espiritual que diz: para tudo que eu ganho, eu perco. E para tudo que eu perco, eu ganho. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim: para tudo que você perde, você ganha. Diga assim: para tudo que você ganha, você perde. Jesus deu a sua vida para nos ganhar. Ele perdeu a vida para nos dar vida. Você está ouvindo isso? Para você ser vitorioso, você vai ter que perder a aliança com Satanás. Realmente, você vai ter que sair da casa da sua irmã. Porque ela não é boa companhia para você. Talvez tenha sido ela o motivo de você estar se prostituindo e vivendo uma vida errada. Satanás, ele tem feito alianças corrompidas com muitos aí. Mas eu quero desafiar você esta noite. Como a presença do Espírito Santo, como os 12 espias que foram até Jericó, que é um símbolo do Espírito Santo, que é aquele que é enviado, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. E como Raab estender uma corda carmesim, que é Cristo no teu coração, que você possa fazer uma aliança de amor e sacrifício com Deus. Porque se você crê, querido, levanta a tua mão, em nome de Jesus. Eu quero declarar que a sentença do rei será em teu favor. Que a sentença do rei, embora você tenha sido perdido, embora você tenha sido roubado, embora o diabo tenha usurpado e matado a tua felicidade, entenda, Deus há de restituir a tua paz, a tua alegria, o teu ministério, a tua força, a tua família. Você está ouvindo isso? Dai a ela. O Espírito Santo está falando nessa noite, eu estou te devolvendo. Ei, o Espírito me mostra a coisa que foi arrancado, que foi tirado. Ei, aquilo que era importante para você, aquilo que te trazia conforto e paz, aquilo que trazia alegria, agora que tem se transformado em tristeza. Você está ouvindo? Deus vai te restituir. Por quê, pastor? Porque ele olhou para você e vi um coração quebrantado e desejoso de viver uma nova vida e um novo tempo diante do Senhor. Amém? Amém? Diga assim, você vai viver um novo tempo no Senhor. Diga assim, ele está liberando a palavra da vitória na tua vida. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu preguei a tua palavra, Senhor, e eu senti o teu Espírito arder no meu coração. Senhor, tu tens encontrado, Senhor, tu mandas, é porque tu sabes. Senhor, pessoas que não têm sido perfeitas, mas ainda existe, Senhor, amor nesse coração e um desejo de sacrificar, ó Deus, em prol daquilo, Senhor, que é importante, a santidade, a família, Senhor, o teu reino. Ó Deus, embora o diabo tenha roubado esta alegria, esta paz, este sonho, esta esperança. Ó Deus, libera a tua palavra neste momento. Rakassu de maná, rabassu de maia. Visita a vida desta mulher, visita a vida deste homem. Senhor, arranca toda a raiz de amargura, Senhor, todo desejo de vingança, mas coloca paz. Oh, Senhor, eu vejo algo precioso que foi arrancado. Oh, aleluia. Senhor, tu me mostra que foi arrancado porque faltou vigilância. Estava dormindo. E foi na hora do maligno, à noite. Senhor, mas no amanhecer deste dia, nós nos achegamos diante do Salomão Celestial, aquele que tem a espada. E abrimos o coração diante da tua presença, ó Deus. E pela fé recebemos a tua sentença. O favor e a misericórdia das tuas mãos. Receba o teu filho espiritual de volta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Glórias a Deus. Rabastu de Manaya. Glórias, glórias, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail, ministériofogoepoder@gmail.com.